Aves rurais. Elas marcaram a infância de muitas pessoas que deixaram o campo para morar na cidade. E a saudade da roça sempre fica. E agora você vai ver uma lista com 15 aves e seus cantos que trazem saudades da roça. Então vamos lá, eu sou o Giovanni e este é o canal Aves. O primeiro canto é do perdigão. Cada vez mais raro, ele adora locais de pastagens e vegetações rasteiras. Também é chamado de perdiz e seu canto é inigualável. Pica-pau do campo, Colaptes campestres, é quem vocaliza assim. Dentre todas as espécies de pica-paus brasileiros, este é o símbolo da área rural. E claro, não poderia ficar de fora desta lista. Sem dúvidas, o Inhambu Chororó é o rei da saudade no campo. É um tinamídeo que adora capoeiras e bordas de matas com plantações de grãos por perto. Uma de suas vocalizações é essa daqui. E a outra é nostálgica. Confira. Saci. Muita gente conhece apenas o seu canto. É um pássaro difícil de ser observado, e não é à toa que ele ganhou o apelido de ave fantasma. Sem fim, tempo triste e peixe frito são alguns outros nomes que o Saci é conhecido. Fogo apagou. Costuma vocalizar por vários minutos durante a manhã. Seu canto é lindo demais. Esta rolinha tem um canto onomatopeico que parece dizer o próprio nome. E eu já lhe peço, por favor, se estiver gostando, então ajude o canal com seu like. Assim o YouTube recomenda este vídeo para mais pessoas. E a Seriema Cariema Cristata é quem vai vocalizar agora. E quero agradecer ao Vicente Bonifácio, nosso parceiro, que nos cedeu alguns cantos para a elaboração deste vídeo. Vicente também é um observador de aves, e para conhecer o canal dele é só acessar o link na descrição. Inhambu Xintã tem outro lindo canto da zona rural. E eu já lembro a você, se não é inscrito, então se inscreva. Sempre temos vídeos assim por aqui. Codorna amarela é quem vocaliza assim. Sua coloração a deixa totalmente camuflada em meio às roças. E quem vem ali caminhando tranquilamente é a Saracura Três Potes, dona de uma vocalização impressionante. Confira! Thank you. Dentre todas as espécies de tico-ticos brasileiros, quem manda na área rural é o tico-tico do campo. Este também traz muitas lembranças e saudades do sítio. Outro pássaro pequenino e com um canto marcante da área rural é o tisil. Os machos, durante o período reprodutivo, são cantores ao extremo. Pulam para impressionar as fêmeas e para expulsar outros machos do território. E quem também gosta de expulsar intrusos do seu território são os quero-queros. Ainda mais se eles estiverem com filhotes. São intimidadores e, claro, quem nunca levou um rasante deles? Pano Preto também tem o seu lugar nessa lista. É uma das aves rurais mais abundantes e vive em bandos enormes. Pé de anjo ou rolinha picuí. Ouvindo esse som, saudades do campo são inevitáveis. É lindo demais. Bacurau. Nas noites, as beiras de estradas e bordas das matas ficam ainda mais encantadoras com esse canto magnífico. Essa ave noturna também é conhecida como curiango e amanhã eu vou, por causa do seu canto. E aí, gostou desse vídeo? Por favor, deixe o seu comentário e compartilhe para seus amigos. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo. Valeu!